Nós continuamos aqui com a posição. Nós vamos ficar plantão a noite toda. Muito obrigado, José Pedro. Tá bom, obrigado. E qualquer novidade, você nos informe da Rádio Nova Cidade. Boa noite. Rádio Nova Cidade. ZYL297. 730, no lado esquerdo do seu rádio. Estamos agora a 1h48. Então levamos até vocês a palavra do prefeito de Santos Dumont, José Pedro, nos informando, dando detalhes sobre a tromba d'água que se abateu sobre o vizinho município. Retornamos então à Avenida Rio Branco e eu tenho certeza de que os companheiros nossos que lá estão já devem ter levado ao conhecimento do prefeito Tarcísio Delgado este apelo do prefeito de Santos Dumont quanto ao envio de viaturas, principalmente pipas, para lavar as ruas, as casas e, ao mesmo tempo, o apelo que ele está fazendo à Secretaria de Saúde para encaminhar vacinas para a população santo-dumonense.